estava muito bom. Paulo, inspirado em sua pregação, passou uma hora e duas horas também. Mas era Deus falando, todos diziam amém. Sentado na janela o moço ficou, e no meio do culto ele adormeceu. Não demorou muito e logo alguém gritou: o moço da janela caiu, morreu. Deus está falando e tem gente dormindo. Deus está falando e tem gente brincando. Deus está falando aqui dentro do templo, mas tem gente na janela perdendo o seu tempo. Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está falando e você está duvidando. Deus está falando, eu vim pra despertar você. Ouça a palavra pra você não se perder. Desperta, não durma, vigia, alerta. Na janela e ouça a palavra enquanto é tempo. Nem por um momento se desvie dela. Alerta! Palavra pra você hoje é essa. Mesmo que não queira ouvir, desperta. Sai dessa posição. Igreja ou o mundo, qual a sua decisão? Tenha pressa. Sai logo de cima dessa janela. Vem viver aquilo que Deus tem.